Aleluia! Você tem motivo para agradecer? Tem motivo? Claro que tem! Ah, mas pastor, a minha vida está difícil. Então você tem muitos motivos para agradecer, sabe o quê? Porque você tem um Deus que transforma coisas difíceis. A coisa mais difícil Deus já fez, que foi dar o Filho dele pela tua salvação. Sabe qual foi a coisa segunda mais difícil que Deus já fez? Se você já é crente em Jesus, foi dobrar você. Foi difícil para o Senhor, e Ele dobrou, amém? E se não dobrou ainda, está dobrando. Deixa Ele dobrar, porque se não quebra, e quebrar é pior. É ou não é? Deus, se não fez ainda, está fazendo. Nós queremos adorar o Cordeiro. Ele é digno. Ele é digno. O Cordeiro de Deus, Jesus. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra. Tu és santo. A tua presença é tão agradável, Senhor. E nós podemos sentir que o Senhor está aqui, até mesmo antes que chegássemos. Mas o Senhor gosta de companhia. Por isso o Senhor nos criou para sermos amigos do Senhor. Obrigado agora pela tua presença e te peço que o Senhor abra os céus e derrame sobre este lugar de oração e todas as igrejas que nesta noite estão buscando a tua face, derrama a tua presença em toda esta cidade, em todas as cidades do Brasil, do mundo, Senhor, que neste momento estão clamando: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem, vem, vem e fala conosco, fala, fala, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Juntos com o Senhor agora, mas não queremos estar mudos, nem nós diante do Senhor e nem o Senhor diante de nós. Estamos te adorando, Pai, mas agora peço, fala com os teus filhos. Como a família se reúne em casa para estar juntos, Senhor. E às vezes em volta da mesa, em volta na sala, às vezes no quarto, a família está juntos e conversa, e conversa, e conversa. Nós estamos juntos e pedimos que o Senhor fale. Eu quero te ouvir, Senhor. E todos que querem podem dizer amém, amém e amém. Vamos sentar, irmãos. Aleluia. Sabe que não tem nada melhor nesta vida do que a presença de Deus. Nós podemos desfrutar de muitas coisas boas e Deus nos dá esta bênção. Você pode hoje mesmo ter tido um almoço especial na sua família. Você pode gostar de estar na presença de certas pessoas que você é muito amigo e é uma presença agradável. Mas a presença de Deus é insubstituível. Eu hoje estive com algumas pessoas, tivemos um almoço bom também, mas eu vou dizer, o que eu já recebi aqui nesse tempo de adoração foi melhor que o almoço. Você sabia? Não sei se você tem o mesmo sentimento que eu. Almocei em casa, mas estava tão bom. Tive umas pessoas agradáveis que foram nos visitar hoje. Tivemos um convívio até umas 3 da tarde, 3 e meia. Foi tão agradável. Obrigado, meu amor. Hein? O pessoal já espera que eu diga isso agora, inventei esse negócio. Tem que dizer sempre, mas é verdade. Mas a presença de Deus, quando tu começa a tê-la, você, que mais, e que mais, e que mais? Acho que uma das coisas mais tristes de uma pessoa passar por essa vida e não ter convívio, não ter amizade com Deus. Ou você está num culto e sabe que a presença de Deus não chegou ali. Como nós dizemos assim, não fluiu. Parece que o céu ficou fechado. É tão ruim. Você vai para casa vazio, diz, ah, mas parece que Deus não veio naquele culto. E eu acredito que existem cultos que Deus não vem. Mas nós temos tido a graça. Posso dizer isso em meu nome, pelo menos, não sei se você pode falar por si. Que Deus tem vindo em todos os cultos aqui. Amém, irmãos? Claro que a boca a partir desse momento vai ser minha. É um ser humano falando, mas falando a palavra de Deus. Guarde o seu coração para você não perder nada do que Deus quer te falar. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus aí no segundo livro do profeta Samuel, lá no Antigo Testamento, segundo livro de Samuel. Há algo bem especial que Deus quer ministrar para nós nesta noite. No capítulo 5, o versículo 6, a partir dali temos algumas coisas especiais. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 6. Vê se todo mundo já achou aí na sua Bíblia. Ali diz assim, 2 Samuel 5, 6. Davi conquista Sião. Partiu o rei e os seus homens para Jerusalém, esse rei é o Davi, contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que disseram a Davi: tu não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos, os aleijados, te repelirão. Como quem diz: Davi não entrará neste lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Verso 10, agora 10. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Vamos um pouquinho adiante, aí no capítulo 8, versículo 6. Lá no final do verso 6, 8, 6, e o Senhor dava vitórias a Davi, por onde quer que ia. No verso 14, final, e o Senhor dava vitórias a Davi, por onde quer que ia. Agora no capítulo 8 ainda, verso 1, depois disto feriu Davi os filisteus e os sujeitou, tomou de suas mãos as rédeas da metrópole. Amém, irmãos? Eu quero falar um pouco hoje à noite sobre crentes vitoriosos. Como você pode ser um homem, você ser uma mulher de Deus, que vai ter vitórias na sua vida? Porque assim como pode-se ter uma vida cristã vitoriosa, é possível ter uma vida cristã derrotada. Nós temos visto alguns que são tão derrotados que até se desviam de Deus. Isso é derrota completa. Você vai ver aqui que a palavra de Deus sempre está dizendo: onde Davi ia, o que ele fazia, Deus abençoava. Davi conquistava. Davi era um homem que ia e fazia um empreendimento, e esse empreendimento sempre era bênção na vida dele. O tema de hoje é: a vitória não é por sorte. Ah, eu tive sorte e deu tudo bem. Não existe sorte. Como não existe azar? Você acredita nisso ou não? Uma vez uma pessoa disse, um esportista: quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. É sorte ou é treino, dedicação? Jovens podem dizer: quanto mais estudo, mais sorte tenho nos estudos. Não é sorte, você estudou, aí as coisas começam a dar certo. Quando nós trabalhamos, quanto mais trabalho, mais sorte eu tenho. Bom, esse sorte a gente é uma maneira de expressão apenas. É que as coisas estão dando certo, porque você fez as coisas certas. Você poderia dizer: quanto mais eu oro, mais eu leio a Bíblia, mais eu congrego, mais eu busco a Deus, mais sorte eu tenho. Não é sorte. Sabe o que é isso? É bênção. Que as pessoas chamam de sorte, porque às vezes não sabem chamar de outra coisa. É por isso. Mas é bênção de Deus na vida da gente. Por que que algumas pessoas as coisas dão certo? Porque semearam as sementes certas. Se você semear sementes de espinho, é claro que vai nascer espinheiros. Se você semear sementes de milho, de feijão, coisas assim, cereais em geral, vai brotar isso em abundância. Mas se semearmos coisas ruins, vamos brotar e vamos colher coisas ruins. Davi, quando ele era um moço, essas partes que eu estou lendo, ele já tinha mais de 30 anos. Mas quando ele tinha em torno de 15, 16 anos, um rei mandou chamá-lo, era o rei Saul, o primeiro rei de Israel. O rei de Israel começou a se tornar um homem mau. Ele era um homem de Deus, era um crente que começou a se desviar e começou a sair dos caminhos de Deus. E um dia Deus disse para ele: me retirei da tua vida, Saul. E Deus ainda enviou espíritos malignos que atormentassem Saul. Você entendeu? Deus retirou o Espírito Santo e ainda disse para demônios: vão lá e peguem Saul. Vão lá e atormentem. Esse rei, quando estava em tormento, ele ficava irado, ele falava coisas horríveis, ele queria matar pessoas, ele ficava realmente possesso. E um dia disseram para o rei: olha, rei, tem um moço aí que toca muito bem, é um moço músico. Quando ele toca, quando ele dedilha aquela harpa, a presença de Deus enche a sala, enche o ambiente. Manda chamar esse jovem. Olha, o rei já estava tendo crises de demonismo, crises de possessão. Chamaram Davi, o Davi começou a tocar uns louvores e começou a tocar ali na presença. Então minha alma canta a ti, Senhor. E o rei começou a se acalmar. O Davi começou a tocar, agora eu estou inventando, tá? Digno é o Cordeiro de receber. E o foi se acalmando e se acalmando. Ele deve ter olhado: mas que bênção esse moço é um homem de Deus. E aí a Bíblia diz que as pessoas começaram a reconhecer a graça de Deus na vida de Davi. Deus abençoava e os outros humanos reconheciam. Você sabe quando você é abençoado, as pessoas enxergam? Você sabia disso? E quando você é problemático, não vou dizer amaldiçoado, porque isso é muito forte, quando você está cheio de problemas, as pessoas enxergam também. Bênção e problemas são duas coisas visíveis, mas que têm a ver com a tua maneira de crer e a tua maneira de agir. Pois o Davi foi chamado e foi abençoado. Davi foi crescendo, ele tinha 22 anos e meio, realmente 22 e meio, e uma tribo, era a tribo dele, era a grande família dele, a tribo de Judá, colocou ele como rei. Tinha morrido aquele rei Saul, e a tribo disse: tu vais ser o nosso rei. Por quê? Porque nós vimos Deus na tua vida, nós vimos bênção na tua vida, da maneira que tu está levando as coisas, nós queremos estar debaixo da tua mão, rei. E empossaram ele rei. Passaram-se mais 7 anos e meio, então ele tinha 30 anos, e todo Israel, as 11 tribos outras, eram 12 ao todo, chamaram Davi e disseram: nós queremos que tu seja rei sobre todos nós. Portanto, as 12 tribos, todo Israel, chamou Davi: reina sobre nós. Por que que eles disseram isso? Porque viam Deus na vida daquele moço. 30 anos ainda é um moço, não é? Quem aqui está na faixa dos 30? Quem aí? Há uns moços aí, podíamos dizer, como diz aí no interior, é um guri. Eu estou na faixa dos 40, e podemos dizer também, é um guri. Amém? Olha aí, quantos amém aí? Amém! Os irmãos da faixa dos 50, que estão com todo vigor para Deus, são os jovens. Vocês pensavam que eu ia dizer que era um guri, né? São os jovens, são os adolescentes. Pois o Davi, as pessoas viam que as coisas não aconteciam na vida dele por sorte. Eu não creio em sorte, eu creio em Deus, num Deus que nos levanta à medida que vamos caminhando com Ele. Se eu cresse em sorte, eu ia jogar nas loterias. É ou não é? Nós não somos, nós não jogamos. Isso lá é jogos de azar, não tem nada a ver conosco. Nós cremos no trabalho que é abençoado. Isso cremos. Trabalhamos e diz, Deus, ministra a bênção, faz tudo isso prosperar. E Deus faz mesmo. Pois o Davi, essa parte que eu li a vocês, vejam de novo o versículo, volta ao capítulo 5, versículo 6. Volte um pouquinho na sua Bíblia. Partiu o rei, ele já era rei sobre todo Israel agora, partiu com seus homens para Jerusalém, contra um grupo específico chamado Jebuseus, que habitavam naquela terra, e os Jebuseus disseram para Davi, tu não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Primeira coisa, o Monte Sião estava lá em Jerusalém, nunca tinha sido conquistado até agora. Desde que Josué entrou na terra de Canaã, o Monte Sião ainda era um reduto dos inimigos jebuseus. Josué tinha entrado na terra com todo Israel 450 anos atrás. A gente diz, Israel tomou todo Canaã. Não foi bem assim. O Monte Sião era uma montanha realmente, toda de pedra, de difícil acesso. E lá naquele lugar, o povo de Deus nunca tinha conseguido governar, nunca, em 450 anos. Quando ele se torna rei de todo Israel, ele diz, a primeira coisa que eu preciso fazer é conquistar o que até hoje não foi conquistado. É chegar onde até hoje não chegamos. É destronar o inimigo, porque era o lugar. Sião significa lugar mais alto. O lugar mais alto ainda estava sendo ocupado pelo inimigo. E Davi disse, nós temos que tomar aquele lugar. E ele foi para lá e os jebuseus disseram, Davi, olha que guerra psicológica. Davi, para ti, nós vamos mandar para te derrotar os cegos e os aleijados. Nós aqui temos tanto poder nessa montanha, nós estamos numa posição geográfica tão boa, que até cego bate em vocês. Já pensou, hein? Como dizem aí os caras que são bom de bola em futebol e os que são ruins, para vocês nós jogamos com as mãos nas costas, né? Ou jogamos com uma perna atada, jogamos com um pé só. Já ouviram essa expressão, talvez? É, vocês que não são do futebol, as mulheres não sabem, né? Mas para vocês nós vamos brigar com os pés nas costas, ou vamos jogar com as mãos nas costas. É isso que eles estavam dizendo para o Davi. Davi, tu é um fraco. Tu não é nada, Davi. Tu é um moço aí de 30 anos que nem sabe guerrear direito. Eles pensavam, porque ele sabia guerrear. Nós vamos mandar os cegos te combaterem. E aí você vê logo o que diz o verso 7. Começa o 7 com, porém, Davi tomou a fortaleza. Me acompanha o raciocínio. Canaã já tinha sido tomada pelos israelitas há muitos e muitos anos. E tinha esse lugar mais alto que nunca foi tomado. Esse pessoal era muito orgulhoso, até da posição geográfica, e dizendo, até hoje, ninguém nos combateu, ninguém nos tirou desse lugar, não vai ser Davi. E aí diz ali um porém, Davi tomou a fortaleza. Vitórias, crentes vitoriosos não se fazem por acaso. Vitórias na vida não existem por acaso e nem por sorte, existe por bênção. Jovens bem-sucedidos nos seus estudos, nós adultos, nossos trabalhos, isso é tudo por trabalho e bênção, não tem outro jeito. Davi tomou a fortaleza, era um problema interno em Canaã, Sião estava dentro de Canaã, era um problema interno, e ele venceu o problema interno. Crentes vitoriosos, o primeiro lugar de vitória que tu tem que ter, sabe onde é? Ah, meu pai não é crente, a minha mãe não é crente. Não é lá, não te preocupa. Não é o inimigo ali, é o inimigo dentro. Primeiro que nós temos que vencer é a nós mesmos. Às vezes a gente joga muito como se os inimigos fossem, os problemas estivessem fora. Às vezes os problemas estão dentro. Incredulidade é um inimigo dentro. Ai, é um inimigo alto, como se fosse Sião, um lugar alto. Às vezes são medos, às vezes são, não tem assim, determinação de romper. Eu tenho visto, tanto na fé quanto na vida natural, as pessoas que se dão bem, elas têm, entre outras coisas, elas têm humildade de aprender sempre. Ah, eu já ouvi isso aí, já sei de cor e salteado. Nunca diga isso, ainda que você já sabe algo de cor e salteado. Não diga. Tem uma criança falando, tem um jovem falando, digamos que aqui hoje fosse a pregação de um dos jovens da igreja, o culto fosse culto jovem. Senta aí, quietinho, e ouve o que Deus vai ministrar através desse. Mas é um jovem que se converteu semana passada e eu já tenho 30 anos de fé. Senta aí e ouve, porque Deus vai falar através dele. Se a gente começa com esse orgulho, não, mas eu já tenho mais caminhada, eu já tenho mais experiência, eu já tenho mais isso, perdemos a bênção que Deus quer nos dar. Perdemos. O Davi era uma pessoa simples, de um coração simples, humilde. Quando veio o profeta Samuel na casa dele, o pai Jessé até esqueceu de chamar Samuel, chamar o Davi. Estava lá ele no campo cuidando das ovelhas. Veio naqueles dias o maior homem de Israel, o Samuel. Ele era profeta, ele era juiz, ele era um homem que fazia o papel também de sacerdote. É o único personagem do Antigo Testamento que aglomerou essas três funções que tinha nele. O único, dá para dizer, o homem mais completo do Antigo Testamento foi na casa do Jessé. O Jessé chamou os 7 filhos e esqueceu do Davi. Quando Deus tem um plano para uma pessoa, escute, pode ser isso que estou falando para ti agora. Ainda que teu pai se esqueça de ti, tua mãe se esqueça de ti, o pastor da igreja se esqueça de ti, ainda que o professor se esqueça de ti, bom, todas as pessoas que poderiam te chamar, se Deus tem um plano contigo, ninguém vai fazer esse plano se perder, porque Deus não esqueceu de ti. Deus não esqueceu. Ah, mas o pastor não me chamou. Às vezes é porque nem percebi, se é o meu caso, se é o pastor Vinícius, com os jovens. Às vezes a gente não se deu de conta, deixou algum irmão fora de uma coisa. Não fica dodói. Não fica, pobre de mim, os outros foram chamados, eu não fui, viu? O pastor me rejeitou, lá no passado minha mãe também me rejeitou. Bom, o diabo já bota uma carga em cima de ti e acaba contigo. O rei de Israel e o maior rei de Israel foi esquecido pelo próprio pai. O que, que tu acha? E olha onde Deus colocou o Davi. Porque Davi era um moço humilde, não botou bronca com o pai dele por aquele momento. Deus o mandou chamar depois. Não precisou fazer cura interior. Que negócio de pessoas machucadas no coração. Davi andava com Deus e ele tocava a harpa dele lá com as ovelhas, tocando harpa e dando glória a Deus. E acho que as ovelhinhas pulavam para cá, pulavam para lá, e o Davi estava dando glória a Deus. Um homem que tem vitórias na vida, ele tem certeza. Uma mulher que tem vitórias na vida tem certeza que Deus a ama. E ainda que todo mundo esqueça, Deus não esquece. Davi mesmo escreveu um salmo: ainda que meu pai e minha mãe me desampararem, Deus não me desamparará. Ele escreveu essa palavra. Pode ser que você está aqui e um dia alguém te esqueceu, te deixou para trás, Eu, por gosto ou não por gosto, consciente ou não, te deixaram para trás. Não dá bola para isso. Deus está te chamando para algo maior do que ficar ali só remoendo o passado, ou como se fosse um cachorro sarnento lambendo as suas feridas. Não, vamos para frente. É para isso, as pessoas vitoriosas, elas vão para frente. Davi ia para frente. Ele conquistou esse inimigo interno. Ele tinha um coração. Que coração tinha esse moço? Eu não consigo falar numa pregação só todo o coração de Davi. Todas as vitórias, tudo não dá tempo, porque é muita coisa, mas vale a pena você ler tudo isso na sua Bíblia. Depois, um pouquinho adiante, vá comigo ali no capítulo 8. Nós estamos vendo por que ele foi vitorioso, como você pode ser vitorioso. No capítulo 8, versículo 1. Depois disto, feriu Davi os filisteus e os sujeitou, e tomou de suas mãos as rédeas da metrópole. Sabe o que significa aqui as rédeas da metrópole? Era a mãe das cidades. Era a cidade de Gate. Até hoje essa cidade existe lá na faixa de Gaza, uma série de cidades dos filisteus. Até hoje estão brigando com os israelitas. Isso é antigo, Davi já brigou com eles. Pois esta era a maior cidade dos filisteus, a mais bem armada. E Davi tomou a cidade deles. Você lembra que Sião não tinha sido tomada por mais de 450 anos e Davi tomou. Era um inimigo interno. Agora os filisteus sempre foram inimigos de Israel. Era um inimigo externo, fora de Israel. Era no país vizinho. Um homem de Deus, uma mulher de Deus tem vitórias internas sobre si mesmo. E tem vitórias fora. Quando anda aí no mundo, anda aí fora, te convido para fazer algo errado, não, eu sou de Jesus. Eu não participo de coisa errada e tá. Você vence as coisas externas também. Você tem vitórias ali. As pessoas querem te derrubar, querem te levar para cá, te levar para lá, dizer eu sou do Senhor. E externamente você ganha. Ou vem demônios para te incomodar, você repreende, você, eu sou do Senhor, e isso tem que ir embora, e vai embora mesmo. Davi venceu os inimigos externos e tomou a capital deles, tomou a cidade. Bem, mas isso ainda não é tudo, já que você está entre o capítulo 5 e 8, vamos ao capítulo 7, rapidamente, por favor. E você vai conhecer por que esse homem é vitorioso, vitórias internas, vitórias externas. Mas olha o coração dele agora no capítulo 7, versículo 2. Ele tinha terminado as guerras, estava tranquilo. No versículo 2, disse o rei, o Davi, ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai e faz de tudo quanto está no teu coração. Por quê? Por quê? Porque o Senhor é contigo. Versículo 4, porém naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã dizendo: vai e diz a meu servo Davi. Como é que Deus chama Davi? Meu servo, alguém obediente, alguém submisso. Ao meu servo Davi, assim diz o Senhor: edificar-me-ás uma casa para minha habitação. E depois a gente vai lendo tudo, e o Senhor diz: que ideia maravilhosa tu tiveste. Olha que ele passou anos e anos guerreando, conquistando, tendo vitórias. Construiu para ele uma casa boa de cedro. Era a melhor madeira da época. Descansou, não tinha mais ninguém para vencer. Venceu os inimigos dentro, venceu os inimigos fora. E ele estava adorando a Deus um dia. E disse: olha, eu tenho uma casa boa agora. Eu tenho uma casa boa, e a arca de Deus, aquela arca que tinha os querubins em cima, uma arca toda de ouro, madeira coberta de ouro, a arca de Deus que simbolizava a presença de Deus, está numa tenda. Eu estou morando melhor do que Deus. É isso que ele está dizendo. Eu tenho casa melhor que Deus. E o profeta disse: Davi, que coisa linda que tu está pensando. Ele chamou o profeta Natã e disse para o Natã: eu tenho desejo de construir uma casa para Deus. E o profeta disse: faz tudo o que está no teu coração. Por quê? Porque Deus é contigo. Muitas pessoas se desviam de Deus, sabe quando? Depois que elas conquistaram, se tornaram grandes, às vezes se tornaram famosas, largam a Deus. Olha o coração dele. Conquistou tudo. E aí diz: Deus, eu continuo colocando o teu reino em primeiro lugar. E ele quis fazer o templo. Deus disse: Davi, teu desejo é muito bom. Prepara tudo. Ouro, prata, marfim para fazer o trono. Prepara tudo. E ele mandou vir de diversos países, tudo riquezas. Diz na Bíblia que em Jerusalém tinha prata como pedras. De tanta prata. Ouro veio da Índia, de Ofir, que é lá na Índia, naquela época. Pagou altíssimo, mas tu não vais fazer o templo, teu filho vai fazer, o Salomão. Tu foi um homem de muitas guerras, Davi. Tu foi um homem que teve que lutar muito, derramou muito sangue. Essa bênção eu vou dar para o teu filho. Mas que coração! Você já pensou, você cuida das suas coisas, não cuida? Você tem que comprar isso, tem que vender aquilo. É normal, temos que cuidar da vida normal, da vida natural. Esse homem cuidou do reino dele, que é o reino humano. Você cuida do seu reininho também, que é as tuas coisas. Esse é, vamos chamar isso aí, do teu reininho. Do teu dinheiro, da tua casa. Se você vai comprar algo, vai vender algo. Esse é o teu reino, o reino natural. Esse homem nunca esqueceu de Deus. Deus, o Senhor está morando em tenda e eu numa casa lindíssima. Eu quero fazer algo melhor que a minha casa para o Senhor. E depois o filho dele fez, mas quem juntou todo o material foi o próprio Davi. Esse é o coração de um homem vitorioso. Essa humildade, olhe comigo agora, olhe comigo no capítulo 7, versículo 18, 7, 18. Então o rei entrou na casa do Senhor. A casa do Senhor ainda não é o templo, porque depois só o filho dele construiu. Aqui é uma tenda onde estava a arca, essa é a casa do Senhor por enquanto. O rei entrou na casa do Senhor, ficou perante o Senhor e disse, olha a oração dele: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, a minha família, para que me tenhas trazido até aqui? Verso 19, foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa do teu, e eu sublinhei na minha Bíblia, do teu servo. Para tempos distantes, Deus revelou para Davi que seria construído o templo. Quem sou eu, Senhor? O Senhor botou no meu coração esse desejo. O profeta Natã confirmou por palavra do Senhor que a casa será feita. Quem sou eu? Quem é a minha família, Senhor? Eu sou apenas servo. Ele era servo ou ele era rei? As duas coisas. Homens vitoriosos, mulheres vitoriosas, podem estar em posições altas, mas sempre têm consciência: eu sou servo. Se eu estou nessa posição, é para servir os meus irmãos, é para servir a Deus. Eu não estou nessa posição para pisar em ninguém, para dominar as pessoas, para botar um jugo na cabeça delas, ou uma corda no pescoço para puxá-las como escravas. Não, ele estava nessa posição para servir Deus. Pessoas vitoriosas, ainda que num sentido sejam reis, elas sempre sabem de onde vieram, e se estão lá é por causa de Deus. Você já é crente há alguns anos? Você sabe de onde você veio, né? Sabe de onde você veio? De que família você veio? De que condição de vida o Senhor te achou naquela época? A maioria de nós estávamos quebrados na vida. Famílias com problemas, filhos com problemas. Você sabe de onde veio? Sabe o que a Bíblia diz de onde você veio? Do império das trevas você veio. Mas pastor, eu não era feiticeiro. Não precisa ser, está nas trevas igual. É Deus que diz que Ele tirou nós do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Pior coisa que tem para um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando cresce, em qualquer coisa você cresce, às vezes é nas finanças, às vezes é até em autoridade, Deus te usa para curar, Deus te usa para expulsar demônios. A pior coisa é a pessoa, como dizemos hoje em dia, estou me sentindo grandão. Sabe que quem começa a se sentir grandão, cai. Porque quando eu sou grandão, eu estou botando Deus em lugar de pequeno. Olha o que o Davi dizia: quem sou eu e quem é a minha família para me teres trazido até aqui? Um homem assim está dando toda a glória para Deus. Eu não tenho tempo de ler agora toda a oração dele aqui do 18 em diante, mas eu posso te dizer, se você ler em casa até o verso 29, o Davi usa 7 vezes a palavra servo. Eu marquei na minha Bíblia as 7 vezes. Sabe quando tu quer conhecer uma pessoa em parte, como é a vida dela? Ouve como ela ora. Na oração ela vai revelando coisas e coisas e coisas. Você sabia? Ouve como ela ora. Se ela é humilde, se ela confia. Olha o vitorioso. Um homem que conquistou tudo se chamava sempre de servo. Aí no mundo, quem conquista tudo são os senhores, os mandam em tudo, né? Nós somos servos. Podemos conquistar, e até vou dizer, devemos conquistar. Mas sabe que foi o Senhor que te colocou lá em cima. Lá em cima. Nunca esqueça disso na tua vida. Nunca esqueça que foi o Senhor que te tirou das trevas, foi o Senhor que nos tirou da lama, foi o Senhor que perdoou nossos pecados, foi o Senhor que nos deu, de repente, autoridade espiritual. Foi o Senhor. Davi foi um vitorioso, porque sempre sabia que era o Senhor que estava à frente dele, e ele não esqueceu do reino de Deus, jamais. Jamais. Crentes vitoriosos, tem muitos aqui? Amém! É isso aí! Coração humilde, corajosos, servos, determinados, conquistadores. Tu não pode ter a cabeça de escravo. Tu é servo, mas tu não é escravo. Sabe o que é a cabeça do escravo? Sempre diz assim: eu não posso, eu não consigo. Vem cá, mas se você tem o Senhor, por que que você não pode? Por que que você não consegue, se o Senhor está à tua frente? Eu às vezes tenho observado até irmãos da igreja deixando de receber muitas bênçãos porque não conseguem crer naquilo que Deus quer fazer neles. Às vezes até no plano material, Deus quer dar uma bênção e eles dizem: ah, mas eu não posso, eu não tenho coragem. Na nossa família nunca ninguém teve isso aí, como é que eu vou ter? O que que eles vão pensar? Não diga isso. Se Deus está te dando, receba. O que, que os outros vão pensar? Ah, e se você não quer receber de Deus, tu nunca perguntou o que, que Deus vai pensar? Se eu vou te dar um presente, ou qualquer pessoa vai te dar um presente, e você rejeita o presente, normalmente a gente tem isso por uma ofensa, não é? Quando Deus quer dar um presente e você rejeita, você está ofendendo Deus. Davi recebeu, bom, o presente máximo é ser colocado na posição de rei. E o Senhor colocou ele lá em cima. Ele sabia que ele vinha de uma família simples, que era o oitavo filho de uma família grande, o oitavo filho ainda esquecido quando veio Samuel, tudo isso ele sabia. Mas ele diz: o Senhor me botou aqui. Que coração. Eu não tenho mais tempo, irmãos, porque eu não quero também falar tudo numa noite só. A gente nunca dá comida toda num dia só, você sabe, né? Eu já vi alguns pastores novos, ou às vezes um irmão que nunca pregou, quando ele prega de Gênesis Apocalipse. Né? Porque ele quer pregar a Bíblia toda num dia só. Não, não é assim, a gente serve, até na nossa mesa a gente serve aos poucos a coisa, não dá para dar tudo num dia só. E hoje eu queria dar isso. Vitoriosos têm essas marcas na sua vida. Se você por acaso não está tendo vitórias, é porque tem alguma coisa que não está bem certinha ainda. Ou você tem problema com orgulho, ou tem problema com falta de fé naquele ponto específico que Deus quer te abençoar. Ou você não é servo, você tem cabeça assim de querer ser mandão, mandona. Aí Deus ainda vai ter que te tratar mais um tempo antes de te elevar. Outra coisa horrível que eu vejo: às vezes tem pessoas que têm poder de mandar nos outros, e quando elas têm poder, elas pisoteiam os outros. Você já viu isso? Coisa horrível uma pessoa ter poder e não saber usar. Davi tinha poder, mas era para abençoar. Tem um provérbio que diz, falando das mulheres, que como joia em focinho de porco, é assim a mulher bonita sem descrição. Você bota joia em focinho de porco? Você já viu porco de piercing? É isso aí que a Bíblia está falando. Está no nariz, está no focinho do bicho ali. Já viu porco de brinco? Ninguém é louco para fazer isso. Afinal, aquele bicho é porco. Como joia em focinho de porco, é a mulher bonita que é assim oferecida. Acho que dava para dizer nesses termos. Nós podíamos trazer essa questão como joia em focinho de porco, é a pessoa que tem autoridade para pisotear os outros. Estou adaptando o provérbio bíblico. Homens, mulheres vitoriosas. Também ainda que tem autoridade de governar outros, servem outros. Pais dentro de casa, sirvam seus filhos. Sirvam, homens, sirvam as suas esposas. E você vai ver que a sua esposa tem prazer de estar debaixo da tua mão, marido. Mas nunca faça isso aqui, ó. Na Bíblia diz, está aqui. E aí você abre a Bíblia, lá em Efésios capítulo 5. Você diz para a mulher: olha aqui. Diz aqui que tu tem que ser submissa a mim. E ainda ele meio entona a voz assim demais, né? Nunca faça isso. Deixa o pastor ensinar na igreja, ou nos retiros de casais. Porque quando você tem que pegar a Bíblia para bater com a Bíblia na esposa, é porque tu não manda nada. Desculpa. Manda no bom sentido, tá? Tu não consegue governar a tua casa. Porque na Bíblia diz que é para o marido amar a esposa da mesma maneira que Cristo amou a igreja. Oi, Senhor, que mandamento difícil esse. É? Para as esposas se sujeitar também é difícil. Nunca use a Bíblia para machucar os outros. Nós ensinamos e o Espírito Santo vai tratando os nossos corações. Nós somos meio duros, você sabe, né? Davi acho que foi quase uma exceção. Às vezes Deus leva tempo para nos ensinar uma coisa. Ainda bem que Deus é paciente. Você também concorda com isso? Ainda bem que Ele ensina uma vez, ensina duas, ensina três. É tipo nós pais e mães aqui. Você tem que ensinar o seu filho a arrumar a cama no mínimo umas 1000 vezes. 1000 vezes dá 3 anos, né? Só 1000. 5000 vezes. Quando eles têm 15 anos, eles já aprenderam a arrumar a cama tudo certinho, como você gosta, botar a roupa no balaio lá das roupas sujas, arrumar o banheiro, tudo isso você já sabe. Com 15 anos aí, pessoal, olha os lá de cima. Saber sabe, mas fazer não sei se faz. Então eu fui muito generoso quando disse 1000 vezes. Vocês estão entendendo? Nós também temos uma dose de ensino e de paciência. Deus tem uma dose imensa, porque Ele nos ensina, ensina, ensina. Vitoriosos. Você quer ser vitorioso? Claro que quer, e tem que querer mesmo. Deixa eu dizer uma coisa que eu estou julgando agora, muitíssimo importante, eu vou dizer para os pais. Não mata os sonhos dos teus filhos. Pais, atenção, pais, mães. Ajude-os a canalizar os sonhos, sim, mas não mate. Não mate. Empurre seus filhos para poderem um dia viver fora do ninho, para poderem voar sozinhos, mas ajude-os, capacite-os e ajude eles a sonhar. Vitoriosos ensinam outros. Davi preparou o filho dele, Salomão, para tocar o reino e inclusive para construir a casa do Senhor. Vitoriosos ensinam seus filhos. O culto não é bem de família o assunto, é outro, eu já estou entrando um pouco nisso. Mas eu sei que Deus está falando contigo nessa noite, para você não ficar aí pensando que não é ninguém, não, você é muito importante para Deus. E Deus quer te levantar muito alto, quer te fazer vitorioso dentro de casa, no serviço, na tua própria vida, interno, no externo. Deus quer fazer tudo isso por ti. Mas tem esses caminhos para seguir. A vitória não é por sorte, é por obediência e bênção. Amém? Amém. Então vocês, a partir de hoje, se alguém acreditava em sorte, não acredita mais, né? E se vem guerra psicológica contra ti, não te deixa abater por guerra de nervos. Não deixa, não. Se eu dizer, até um cego bate em ti, não, eu tenho meu Deus que me cuida. Não é, irmãos? Nós, para ti, nós botamos aleijado. Não adianta, nós vamos passar por cima então do cego, do aleijado, de todo mundo. Nesse sentido espiritual, estou falando, tá? Isso aqui é figurado. Não vai alguém sair dizendo aí, o pastor disse que é para passar por cima dos cegos. Não. Nós respeitamos as pessoas que têm uma deficiência. E respeitamos muito mesmo. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar. Aleluia.